Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vira maravilha! O Chorume! Brisa, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que o titio vai ensinar? O que é isso? Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol! Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que não sabe fazer o cheque pastor, mas faz a chuque pastor, Wesley Zop. Mas é um serviço público, né? É, nem cobro pra isso, nada. Qualquer pastor de igreja... Quiser, faça a chuca. É isso. Tô lá, pode... fico com a mangueirinha ali, marco um local. Mas é em locais públicos também? Ou é não, casas de banho? Não nessa... Casa de banho é até uma boa ideia, mas não necessariamente. Onde a pessoa normalmente quiser. Bica d'água. Poço artesiano. Do meu lado esquerdo, ele que fez o álbum alternativo da Copa, onde mostra os pênis dos jogadores, Anderson Negão. Fala, negrada! Que eu acho que, na verdade, é só foto dos pênis dele. Mas agora... É, em outro ângulo, né? Porque tem jogador branco lá com pênis preto. Ah, é estranho mesmo. É. Seleção do Japão com pênis preto. Eu chamo de Kinder Ovo. Mas pelo gosto? Por alguma coisa. Engraçado que são rolinhas, são pênis com a camiseta, com as camisetinhas da seleção. É, não, é até bem montado, não vou negar, não. É um bom serviço. É. Mas desconfio que tem trambicagem nisso aí. É, e tem aquela que é holográfica que eu não tiro nunca. É. Você compra, já gastei R$1.000 aí. É, não tem nada. E é ele que manda as figurinhas. Como ele... Não podia ajeitar pra gente. Ele sabe que, qual a gente tem. Eu sei mesmo. Então. Como convidado aqui hoje, ele que é o convidado mais nobre que já tivemos, pois tem nome de gás nobre, Vandriano. E aí, gente? Bom? E rosteando aqui é o Douglas Domiciano, que é o único host que na cama é igual um horóscopo. Ah, porque daí tem 12. Sim, fala um monte de merda e é chamado de um monte de nome esquisito. Ah, era minha outra opção. E cientista. É. tá. Cientista e astrólogo. Não na cama, mas tudo bem. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, podcast semelhante a chupar um negro. Ah, porque você dá, tem água na boca. Sim, ninguém admite que tem vontade, mas na ceia de Natal seu sobrinho acha as suas fotos de chupação artística e mostra na hora do jantar pra toda a família. Ah, tem que ser constrangedor, né? Chupação artística. Ninguém entende que é arte, né? Hoje a arte tá muito difícil você entender o que é arte e o que não é. É verdade, é verdade. Às vezes é até perigoso você fazer uma crítica e o negócio é arte, e daí e aí? É verdade. Muito bem, Wesley Zop, aproveitando aí que Van Driano e Anderson Negão aí foram... foram passar pomada um no outro aí. Pomada e maisena no outro. O Adriano falou que tem uma técnica interessante, o Negão ficou interessado. É, nem sei do que é a técnica também, mas deixa os dois. Vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro recado, Wesley Zop, é que é dia 9 de junho de 2018. Ocorrerá o segundo encontro ouvindo capivaras, que deve fazer sentido para alguém esse nome. Mas, Wesley Zop, o que quer dizer isso? Quer dizer que ouvintes de podcast e produtores do conteúdo podcast se reunirão em Curitiba para falar sobre a mídia, para discutir o que é legal, o que precisa ser feito, qual o melhor jeito de conseguir meter seu piruzinho através dela. Oh, gostei de ver isso daí. Vamos lá. Vamos lá, eu não ia. Agora eu quero ver isso aí. Isso é verdade, porque dia 9 de junho estaremos lá, Wesley Zop. Bora. Pela primeira vez o Chorume estará em Curitiba, Wesley Zop. Ah. A instituição Chorume. Sim. Então fazemos o convite a todos os nossos ouvintes que estejam lá para prestigiar esse evento, encontrar com a gente e depois, esse evento será no sábado, depois a gente promete encontrar os ouvintes em algum lugar à noite. Numa night. Sim. Numa night. Promover alguma coisa deliciosa com eles. Ah, e também falando. Encontrar eles talvez no outro dia, no domingo. Ainda não temos muitos detalhes, porque a nossa vida é uma loucura. A gente é no improviso. A gente é caótico, rapaz. Então, dia 9 de junho, estaremos lá em Curitiba. Então, peço para todos os ouvintes que participem lá, pelo menos os ouvintes da região. Tudo bem. E eu vou lá. Pra participar lá, pra assistir o pessoal falando sobre a podosfera no geral, tem que fazer a inscrição. A inscrição você pode fazer lá. O site é ouvindocapivaras.com. Tem um formulário lá pra você fazer a sua inscrição. Fácil? É muito fácil. Pra quem se pergunta onde vai ser e quando vai ser, então novamente repetirei, vai ser dia 9 de junho, um sábado, das 14 às 18 horas. Muito bem. No auditório Blaise Pascal da PUC. Você sabe, né? Claro, rapaz. É. Blaise Pascal. Cresci pedindo dinheiro ali, rapaz. Dei muito culpa mendigo ali no começo da minha carreira. Não, mas não era isso que eu queria. Não tô te pressionando a nada. Ah, não, então desculpa. Outro recado que eu queria mandar também é um parabéns para nossos ouvintes, Patrícia Magalhães, que fez aniversário, tá para fazer aí, e nossa querida Tamara Cabral. Fez aniversário também? Que fez ou tá para fazer aí. Muito bem. Então, parabéns. Parabéns para elas. Desejo parabéns. Que vocês façam muito sexo durante a sua vida. Claro. Durante a morte também aí, mas acho aí, que vocês... Daí não é escolha delas. Então, o outro recado que devemos deixar aqui é aquele recado que deixa as pessoas que ajudam o Chorume amolhantados. Lambuzadas. Lambuzadas. Por quê, Wesley Zop? Porque o Chorume funciona à base do que a gente chama aí, vulgarmente, de travesti sorvete. É, não, vulgarmente, nem... chama. No nem popularesco, é vulgar, é popularesco. No popularesco travesti sorvete. Sim. Que quer dizer o quê? Que a gente faz chupação pra todo lado. A gente quer saber é chupar. Arrebenta essa raba sem dó. Mas nenhum travesti, nenhum sorvete é de grátis nessa vida. Não, né? Não é. Não, muito menos travesti. Sorvete você ainda ganha. Sorvete você ainda rouba. Ainda você rouba. Mas e o travesti que te mete um 38 na nuca? Você não paga, rapaz? E aí? Não, e ameaça sua família. Então, nossos ouvintes aí, contribuem pra gente manter esse nosso vício aí em dia através das suas doações, onde o ouvinte pode doar lá em chorume.com.br/esbola ou chorume.com.br/padrim ou no aclamado chorume.com.br/lojinha, onde você adquire os produtos do universo Chorume, do Chorumeverso, que tem camisetas e também tem nossa querida e lindíssima Connector. Aqui perguntaram se era a caneca de chope, mas é de vidro. Ah, então, sim. Era só esclarecer. Até bom que dura mais. É, é melhor. Às vezes a pessoa acha ruim, mas não pensa ali duas a horas. A longo prazo, exato, né? Exato. E como é de praxe, os nossos ouvintes que ajudaram no Chorume essa semana merecem ser elogiados. Elogios que vêm da cabeça dele, o homem com a barba mais ressonante aí, que permeia estados, que permeia sonhos. A barba que invade a mente das pessoas, não é, Wesley Zop? Sim, assim espero. E como você, o homem da barba, escolheu pra elogiar as pessoas essa semana, Wesley Zop? Você vem me criticando que eu não tenho pensado sozinho nos elogios? Eu venho te criticando por várias coisas, inclusive então por essa. Não se sinta perseguido. já não importa mais o quê, né? Eu já critico você mesmo. Você critica muita coisa até. Né? Mas eu não quero que você critique essa parte. Ah, tudo bem. Então, tudo bem aqui. Essa semana, tenho que confessar que não pensei sozinho. Mas é que essa semana você estava atolado também, é, fazendo aqueles exames de DST. Não, mas... Porque eu... comeu aquela biscatinha, mas que eu depois ficamos sabendo que era seu tio. Mas ele estava com aquele óculos de nariz e bigode, que... como que eu ia reconhecer? E uma saia que ele não costuma usar, uma então... saia nova. Aliás, uma saia que ele revitalizou, que ele usava 10 anos atrás. Não tinha como eu conhecer, Doug. Não, concordo. Mas estou limpo de DST, quero deixar claro aí, que fala que uma combate a outra e então zero. Então, tô bem. Quem tô... fala isso é o blog do Juquinha. É lá que eu pesquiso coisas médicas. Sim. Não tem lugar melhor, viu? Fica a dica aí. Lá você fica bem, né? Lá você fica bem. Nessa semana, me reuni aí com o prefeito de Montserrat, que é uma cidade da França. Sim. E também me... Tava junto na reunião a... Não, Fábio tá... Júnior, sim. O Fábio Júnior apareceu depois. Tá. O Fábio Júnior, é mas... que eu vi no seu Instagram. Você viu lá que eu tava na casa do Fábio Júnior. Né? Não, e a outra que reuniu com a gente lá é uma tataraneta da... Ermelinda. Da Ermelinda, que é muito famosa aqui na região. Não é tão famosa, mas tá. Mas a Ermelinda. É, tá. Tinha o apelido de Ermelíngua, porque era muito fofoqueira. Sim. Mas a gente tava falando lá sobre o que é melhor você ter na sua casa, uma estante ou um armário acoplado? Então, daí ele falou, estante por ser mais móvel, armário acoplado por ser um acoplado. Então, daí ficamos, um nessa, empate, né? Ficamos nessa discussão, o Fábio Júnior chegou, cantou e todo mundo esqueceu. Apazigou. E a gente tentou elogiar o Fábio Júnior. Depois que ele cantou o quê? Pai? Não, ele cantou As Metades da Laranja. Uma boa. Não sei se é o nome da música, mas tá na letra. É o nome da música. É, pode ser. Daí a tataraneta da Ermelíngua falou, faz tempo que a gente elogia uns aos outros com o nome de palhaço. Não, eu falei, bom, isso é verdade. É verdade. Aí, anotei isso, falei, vou elogiar os esboleiros, eles merecem, são verdadeiros palhaços que pagam esse chorume aqui. É verdade. Então. Então, como você elogia, começa elogiando ele com nomes de palhaço, Lucas Vinícius Massolini Correia. Papanata. Sim, ele papanata do pau que fica ali. É isso que você perguntou? É isso? Sim. Eu não sabia que era isso. Ah, você achou que... Ah, a nata do leite. Então. Do leite de pau, agora entendi. E como você elogia Caio Patrício? Ah, ele é um berinjela. Um berinjela por causa que... No meio das pernas tem um belo fruto negro. Uma grosso, boa, uma boa leguminosa que tem ali. Exato. Então, como você elogia Brauli Rocha da Silva? Ah, chulica. Sim, que ele não faz uma chuca completa, né? Você chega lá, e aí, Brauli? Fez a chuca? Não, hoje eu fiz uma chulica. Aquela chuca assim mais... No diminutivo um mesmo, cotonete. Né? Não, é pra inglês ver, né? É, vai. E como você elogia Luiz Alexandre Dal Poço? Ah, o Luiz Alexandre, ele tem um nome de... Um nome, é, como fala, mais refinado. Ele é um bigodinho. Um bigodinho, exatamente. Porque quando depila o cu, só deixa os pelinhos em volta, assim, que ele chama de cavanhaque de Hitler, ele chama ali. Cavanhaque chupador. Mas não sei se Hitler tinha cavanhaque. Não, acho que nunca usou cavanhaque. Vou falar pro nosso ouvinte não pôr em vestibular, caso seja perguntado. Eu acho que aos 13 anos Hitler usou um pouco de cavanhaque, mas era muito ralo. Então nem dava pra ver. Preferiu o bigode. Muito bem. E como você elogia Rauan Espego dos Santos? Ah, ele é um atim. Sim. Lembra do Artinho? Eu lembro, lembro, sim, que cheirava cocaína. Peraí, não sei se era isso. Não que sei não, se é o mesmo. Que tava com uma noite inteira sem parar. Eu via na TV, não via isso aí. Mas, não, isso daí tava na... Nas entrelinhas. Exato. Nos bastidores. Então, o próximo aqui, Thiago Vinícius, ele só pode ser um biribinha, né? Biribinha. Que é o pelizinho dele é pequenininho. Parece uma bombinha, né? Exato. E quando você põe na boca, dá aquele traque. Dá aquela estralada. Dá aquela estralada, mas é que ele fala que tá ficando duro, ó, e durou. É que dá estralada na hora que a cabeça sai do... Da toca ali, daquela estralada, daquela... Sabe quando você enche aquela bexiga amassada, que dá aquele... aquela estourada? É isso. E às vezes até sangra, porque tem fimose, né? Mas aí, deficiência física, a gente não tá mais zoando aqui. Não, mas não é nem zoeira, é uma constatação. Desde que zoamos aquele retardado e ficou chateado, a gente parou de zoar deficiente. Aquele retardado gago, né? Eu lembro. Sim. E como você elogia Pedro Roosevelt? Suspiro. Suspiro, sim. Lembra? Porque é doce aquela rola do Pedrão, rapaz. Mas tem um formato engraçado, é, né? Exato. Ele é grosso embaixo, no talo, taludo. Tem uma boa base, né? É bom de quicar em cima, né? Tem uma boa base. Não, como assim, velho? Não, você pode ir com tudo, vai dar aquela quicada. Não é de dobrar, não, porque... Ah, não como, machuca. Como tem aquela base, né? Ah, sim. Ele vai afinando de forma centrífuga. Espiral. Espiral. E é 12 que chega a enjoar. É verdade, você fica 3 horas chupando ali, você dá uma enjoada. Fica com o céu da boca doído. Com cãibra no queixo. E como você elogia Dolph Lundgren? Ah, é o zoinho. Zoinho mesmo, porque cozinha apertada. É legal, mas você tem que estar muito duro pra entrar ali, né? Pisca. Eu tenho 36 anos, meu irmão. Reclama. Mas não fica mais aquele talo. Pá! Aquele tipo de 16 anos, que você cai de frente e fura o chão. É, não fica. Não, meu tá macio, entendeu? Então, não, aquele muito apertado. O seu já tá intemperizado pela vida, né, cara? Tá caloso. E o nosso querido Rafael Laí, que em breve tem um episódio com ele aí. Inclusive, ele queria um nome de palhaço, Wesley Zop. Ele queria um nome de palhaço? Exato. Então tá na hora de você falar qual o nome dele. Nada de chupetinha de pau. Acho que não fica bom. Não fica ruim na hora dele atender crianças. É, assim. Dá dor de cu à vontade. Acho que não. Acho que forreca. Forreca fica bom. Porque é o que ele é, né, cara? Você viu ele aqui, né? Não precisa nem explicar. E como você elogia Tainé Souza, Wesley Zop? A Tainé, ela é filha de palhaço, cara. Oh. Então tem que tomar mais cuidado. Talvez ela até tenha o nome de palhaço. Ah, é? Que eu, por acaso, esqueci, mas... Mas ela tem o nome de palhaço. Mas um outro aí, né? Não pra ela, mas é uma pessoa muito parecida com ela. Ah, sim. Que talvez confundam com ela. Exato. Até Matheus Mantô confunde de vez em quando. Confunde entre aspas. O Mantô é... Eles é putão. Então não sei se ele confunde. Putinho, não. Por favor. Você viu o tamanho do homem? Não, mas respeito. Mas você verá o tamanho do homem. Ah. Aí que tá. Ele vai estar lá no Ouvindo Capivaras. Ah, então, gostei. Capivara. É um bom nome de palhaço, vou até anotar isso aí. Sim, porque transmite doença. Tem carrapato estrela. Exato. Vive na beira do rio e cheira merda. Sim. Não precisa dizer mais nada. Entendi. Você falou que um dia ia criticar o cheiro dela aí, que ela cheira merda e tem formato de bola. Entendi. Peluda, né? Não, mas não era isso que eu tava falando. Entendi muito bem. E como você elogia ele, Thiago Luiz Torquato. A Torquato? Quase o nome de palhaço já. Né? Sim, Thiago. Né? É, Thiago fica bom, né? Sim. Thiago, que é nome de quem dá a ruela na esquina e não cobra nada. Ruela. Boa, um bom nome de palhaço mesmo. Ruela. Ruelinha. Ruelinha. O Ruela roubada. Palhaço. Deve ser pra atender orfanato, né? É bom mesmo. Com vocês aqui no Circo de Salé, Ruela roubada. Ai, ai. É, junto com o capivara, com, né? capivara. Mas ninguém sabe se é homem ou mulher, né? Ah, boy, confunde mesmo. E como você elogia Fernando Padilha? Focinho. Focinho, exatamente. É bonitinho, né? Porque o pênis, ele parece um focinho, né? Já mexe, viu? Né? Parece que tá cheirando. Extremamente, tá... e é úmido e frio na ponta. É. Eu acho que ali é... é doença. É, não, vamos, a gente não usou doença. Né? Exato, depois que a gente zoou aquele cara com câncer lá, pegou aquele com câncer no reto, né? É verdade. Não, não era no reto, não, era no cu. Ah, era na borda. E como você elogia Igor Biden Grilo? Ele é fofinho. Ah, e ele é fofinho, ah, mesmo. Não é? Parece um ursinho. Você gruda ali naquela zanca ali, rapaz. E puxa. E mete fundo. Mas é fofinho. Você fala, vou rasgar. Vou rasgar esse urso por dentro, pra ver se sai essa espuma. E não sai. Não, não sai. E não sai. Às vezes sai espuma pela boca ali, mas acho que é ataque epilético. É, mas não, a gente... Não zoa aqui doença. Não, então, mas né? Quem cala consente também. Ah, é verdade. Fio um alicate na língua, tá tudo certo ali, né? Mas, pronto, só... travou? Travou, ninguém grita. E como você elogia ele, Gleibson Gregório, Wesley Zob? Ah, cucaracha. Tem uma racha no cu dele ali que... Já tá roubado, não. Né, cara? Tem uma cara estranha mesmo. E como você elogia Lucas Sobreira? Lucas Sobreira, vou chamar ele de Tapetinho. Tapetinho. Por que, Wesley Zob? É da depilação da virilha dele. Como assim? Tapetinho. Eu nunca vi. Não é nem no zero, não é na pele, não é aquele pelo que enrosca na guela. É aquele que você encosta a cara e dorme a noite inteira. Dá pra dormir. Não é, não espeta. Não espeta. E também não embaraça. Ah, não emaranha. Adorei. É. Então temos aqui Lilian de Oliveira, que vou elogiá-la como o quê? Reco-reco. Reco-reco. Bom, é um bom apelido. Por que reco-reco, você que concordou aí? Eu acho que é porque do jeito que ela pega no pau, ela manda pra lá e pra cá, fica fazendo esse som de reco-reco aí. Conforme que bate nas bolas, né? Conforme ela manipula ali, fica aquele rá, rá. E o cara gritando, ah! Acho que é por isso que você deu esse apelido. Não, é que o sonho dela era tocar o reco-reco. Era a minha segunda opção. Era isso. E temos aqui o Marcelo, que é o famoso azeitona, né? Oh, grande azeitona, não, cara. Grande não, porque anão, né? Não, mas é por que isso o nome azeitona. Se olhando na proporção, parece grande. É, comparar com outra, comparando não. Com o action figure dele mesmo. Aí ele parece um ser humano normal. É porque o action figure é do tamanho dele. Tem razão. Então temos aí uma azeitona, mas que todo mundo come. Ninguém despreza azeitona. Exato, né? E todo mundo descaroça aquele rapaz também. E como você elogia Eduardo Solano Spin? Descaroça. O Spin? Espinafre. O espinafre. Ninguém quer comer, mas daí sua mãe obriga, você vai lá e come, mas não é obrigação. Mas porque come. Sua mãe te obrigou a comer o espinafre. A sua mãe e a mãe dele. Vem comer o espinafre. Que é bom. Come espinafre que é bom. Ninguém gostando, mas... É. Você come, né? Nem vamos falar disso. Tem que comer, tem que comer. A gente não zoa mais espinafre aqui, né? É verdade. E como você elogia ele? Igor Luiz Masculino é o nome dele. Não, aí não acredito. Só. O cara preenche lá o cadastro pra doar de masculino. O cara tá muito precisando de autoafirmação. Isso que eu ia falar. É uma masculinidade dele meio frágil, né? Igor Luiz Masculino e Mídio. Mídio? Emídio. Emídio. Como seria o nome do palhaço do masculino? Broxinha. Broxinha fica bom. Né? Broxinha. O cara que é muito masculino, né? Mas é broxinha, né? Mas é broxinha. Igual o Sargento Pincel, cara. Sargento Broxa, né? E como você elogia a Aline Santos, Aline Salame? Tu podia ficar como Salame, mas daí seria muito óbvio. Muito óbvio. E aqui a gente foge do óbvio. Claro, então nosso vamos. Humor... Nosso humor aqui é... não tem obviedade. Nosso humor é pé, pô! Aqui é... Aqui é escola de humor Monty Python, cavalo. Não, é uma mortadela. Aí, ó, como ele foge. Entendeu? Como ele foge. Tá totalmente fora do... do contexto. Do contexto embutido. Exato, vocês óbvio. Parabéns, não vamos nem explicar. Não, mortadela. Porque o humor em inglês é assim, às vezes... Você fala, a pessoa entendeu, entendeu. Se não entendeu, finge que entendeu pra parecer inteligente. Às vezes é uma piada que o cara entende daqui 25 anos. Não, mas daí a gente já vai estar morto. Não, mas a piada vive. A piada é eterna! Boa, bem! Vou seguir essa sua dica agora, cara. A piada vive, mas exato. Tudo bem. Exato! A piada se eterniza nos tempos de hoje e ao amanhã. Não falei boa, isso. Boa, que bonita frase, Douglas. E se eterniza não quer dizer que não é só até amanhã, né? Porque mas o amanhã pode ser eterno! Boa frase, Douglas! O amanhã é eterno. Não, eu acho porra. Que não. Vocês estão entendendo isso, ouvinte? Tá, vai, ó. Clóvis de Barros Filho, vamos lá. Próxima esmoleira, Lidiane Fonseca. Como você elogia ela, Wesley Zop? Pamonha. Você falou que ia guardar uma ofensa pra essa menina. Não, é ofensa. Que ela é medrosa. Não, mas eu levei pelo lado de que ela é gostosa. Ah, e às vezes tem uma linguiça no meio, né, Wesley Zop? Que é surpresa. Você vai dando aquela bocanhada achando que é doce, mas tem uma... Que doce. Uma que linguiça. Enfia a cara, uma linguiça. Uma linguiça salgada no céu da boca ali, rapaz. Quem nunca? E como vamos elogiar direto do Amazonas, Mayra Neymeyer. Mayra Neymeyer. Mayra Neymeyer. Não é Mayra, é Maíra. É Maíra Neymeyer. Neymeyer. Neymeyer. Neymeyer. Neymeyer. Ai, ai. Uepa, Lili. Uepa, Maíra. Chacana, chacana, é bro. Maíra. Lip, lip, song. Forever. Exato, pra sempre. Exato, apelidos são pra sempre. Boa. Bem lembrado. Muito bem. Próximo esmoleiro aqui. Rafaela Silva. Paz. Como você elogia. Paz. Paz. Paz, que é o nome dela? Bis. Bis. Paz. Check it out, bis. Próximo esmoleiro aqui. Lucas Wolf. Ele é o palhaço escoteiro. Palhaço escoteiro, exatamente. Por quê? Porque lobinho... chupa todos não, os outros escoteiros ali. Arma barraca. E daí o pessoal fala, olha lá, vem o palhação chupador de rola. Tem cara mesmo. E como você elogia ele, o Ellerson Valverde? O Ellerson Valverde, ele é um palhaço... Jaburu. Jaburu. Exato. Que tem cara de que dá o cu. Sim. Não, só cara tem cu de quem dá cara também. Tem cu de quem dá o cu. Que é largo e sem prega. Mas não é sem graça. Não, não. Porque muita gente vai sem graça esse cu largo aí. Não, não, e a piscadona que ele dá. Foi a travada. É aquela estralada com toba. E a gomada de linguiça ali. Pô, aí nem é. Aí. E aí? E o nosso... último contribuinte aí, Arthur Kenzo, Wesley Zop, qual o nome de palhaço? Ah, ele é o palhaço Bochechinha. Porque tem a bochecha fofinha. Porque ele é todo gracinha. Porque a bochechinha dele é fofinha e vermelhinha. Ai, gente. Ah, é bonitinho demais. É bonitinho, é bochechinha. Então, esses foram os nossos esboleiros elogiados essa semana. Alguns aqui compraram camisetas, Wesley Zop ainda não chegou porque estamos produzindo ela, mas em breve chega. Mas vai chegar mesmo ou a gente pega o dinheiro e foge do país? Acho que não dá pra fugir do país, mas a gente vai entregar sim. Então, tá, se você comprou a camiseta e ainda não foi despachada, fique em paz. Aguarde. Em breve serão despachadas. Fique o quê? Em paz. Em paz. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, opa, Anderson Negão. Opa, opa. E o Adriano estão voltando aí. Empomadados. E amazeirados. Amazeirados. Não temos mais, então, recadinhos aqui hoje. Nenhum. Muito bem, sem mais recadinhos aqui. Vamos pro momento esperado, o momento mais tesão, o momento mais gostoso, o momento que Anderson Negão tira suas roupas morais. Que é a Nutella que eu venho banhar. Eu chamo de roupa moral. E quando ele se lava, fica com essa tatuagem do Flash. Né? E anuncia de peito aberto o episódio de hoje. Anderson Negão, qual será o episódio de hoje com a presença aí de Vandriano, Wesley Zop e sua tia Jussara, que está sentada aqui do lado, apesar assistindo de... horrorizado. Mas não é que está horrorizada, ela está em coma. Ela... O como é um horror mesmo, né? Ah, bom. Aí sim. Mas você vê que ela tá ouvindo que de vez em quando ela dá uma risadinha. Não, dá risada, dá espasmo. Pra... Ah, poxa, achei que ela tava gostando das minhas piadas. qual a possibilidade? Mas talvez esteja. Ah, tomara. O tema de hoje é... Seleção Brasileira Real. Seleção Brasileira Real. Em épocas de Copa do Mundo, Wesley Zop. Ah, fica aquela dúvida. Mas será que essa seleção brasileira que está aí, imposta, é a seleção brasileira que merece estar lá? A ideal? A ideal, ou será que é a seleção brasileira do capitalismo? Seleção brasileira escolhida pelos patrocinadores? Isso é verdade. Que é o patrocinador que escala o time. Exato. É isso aí. Hoje aqui falaremos a Seleção Brasileira Real. Anderson Negão anotará a pauta e será encaminhado ao fim desse episódio para a CBF. Para a fofa da FIFA. Faremos manifestações aí para que a seleção escalada aqui hoje, que é a Seleção Real, esteja entrando nos gramados da Copa do Mundo 2018 na Rússia, Wesley Zop. Fora Tite! Se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filha maravilha, nós gostamos de você. Filha maravilha, faz mais um pra gente ver. Filha maravilha, nós gostamos de você. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Vagabundo, fiada puta. Yolanda, vagabunda, fiada puta. margarida, vagabunda, fiada puta. Todo mundo vagabundo, fiada puta. Eu também sou vagabundo, fiada puta. Tony Blair, George Bush, todo mundo vagabundo e fiada puta. Solange vagabundo. Muito bem, Wesley Zop. Hoje em dia passamos por uma crise no Brasil. Sim. Não estou falando de crise política. Crise da soja. Não estou falando da crise da soja. Ah, não, tá falando. Não estou falando de crise econômica, não estou falando de crise fiscal. Ué, então... Não estou falando de inflação. Não estou falando nada disso, estou falando de uma crise no futebol. Ah, sim. Futebol brasileiro não é mais respeitado, Wesley Zó. E não estou falando por causa do 7-1, não. 7-1 é uma história nova, Vandriano. É consequência. É consequência, exatamente. A seleção brasileira não é respeitada porque ela não representa seu povo, Wesley Zop. Exato. Você vai dizer que Neymar representa alguém aqui? Neymar. Quem aqui nessa... quem aqui nessa mesa pode-se falar, Neymar me representa? Você se parece com o Neymar? Não me parece. Você tem a cultura do Neymar? Acho que não. Neymar não tem a cultura do Brasil, Anderson? É toys. Não é toys. O cara anda com uma faixa 100% Jesus. Que porra de 100%? Sendo que no Brasil todo mundo é ateu. Não, e outra. E todo mundo sabe que ele não é Jesus. Se ele tá com o negócio 100% Jesus, ele quer dizer que ele é Jesus. Exato. E aí? Você vai dizer que, sei lá, aquela molecada te representa? Não, molecada não representa ninguém, Vandriano. Não dá. Você olha pra um cara daquele, você sabe que ele não conhece a vida. Até porque aqui ninguém ganha igual o Neymar, né? Exato. Não, saiu a notícia que o Neymar ganhou um salário mínimo por minuto. Mas não no jogo, na vida. Porra, bicho. Precisa jogar, né? Não, porra, caralho. Você vê aquele moleque 20 anos. O que um moleque de 20 anos consegue? Sabe nada. Moleque de 20 anos nunca deu aquela bela tolada de dedo no topo, assim? E nunca deu aquela tremida nervosa. Nunca deu cabeçada no vagina. Exato. Ah, que sorte, né? Mas é experiência de vida, experiência. Cara. E aí, se no meio lá da concentração dá uma cabeçada no vagina... É verdade. E aí vai pro jogo aí e chora no, na final. Até parece que a Bruna já deu um cunilingue nele. Jamais! Ele não ia permitir, porque ele não sabe. Ai, cunilingue. Será que sou gay? Aposto que ele nunca pediu, olhando no olho de Bruna Marquezine, falou, hoje eu quero é cunilingue. Ela já limpa o cozinho com o algodãozinho, ele fala, não, é você que vai meter a linguona no meu ânus. Então, a gente vai falar da seleção brasileira real, aquela que representa o povo. É isso aí. Aquela que vai vender ingresso, porque aqui a gente quer ganhar dinheiro também. É claro, pô. Aquela que vai trazer o Brasil pro futebol, trazer o Brasil pra campo, rapaz. É essa a seleção, não é a seleção aí de caras de 20, 22 anos que os caras não sabem o que é a vida, não sabem o que é viver no Brasil. Pega aí o Unidos do Bar do Beto aí, representa mais do que a seleção mais brasileira. Exato. O cara vive lá na Europa, o cara nem sabe o que é o Brasil. O cara não tá nem aí. Nem a crise política que tá aqui. Exato. Que crise política. O cara tá no iate. Com travestis e sorvetes. O cara tá se preocupando porque acabou o champanhe francês dele, rapaz. Ah, só vou ter que tomar esse aqui, ó, italiano. Enquanto o brasileiro, toma pinga. Com um ovo quebrado dentro, rapaz. É o melhor que tem. Um torresmo peludo, uma salsicha inchada no vinagre. Exato. E aí? Ovo cor-de-rosa. Wesley Zop, começando pela nossa seleção, vou dizer para que você diga o nome. E a função. A posição. E a função. Posição que eu tô falando é no campo, né? Se ele vai dar de quatro lá. Intimidade não me interessa aqui. Mas posso também complementar com isso? Pode. Ah, tá. Mas não de um jeito moralista. Não. Não, eu... Não julgo ninguém. Então eu vou começar aqui, porque você não sabe começar. Obrigado. Acabou de ter essa conclusão. Em 100 e poucos episódios. Foi concluir agora. Diferente do padrão de Wesley Zob começa, hoje eu começarei aqui escalando um goleiro. Porque o goleiro é a base de uma seleção. É isso aí. Agora, depende do goleiro, tá segurando. Exato, ali. Exato. Tem que fechar o gol. Se o goleiro não der confiança, o time não tem confiança, Anderson Negão. Isso é verdade. Começa pelo goleiro. Todo mundo culpa a falha no gol, Ah, levou gol por causa da defesa. Não, por causa da zaga. Não, levou gol por causa do goleiro. Se o goleiro fosse bom, ele pegava. É isso. Se o goleiro fosse bom, não precisava de zagueiro. É. Exato. Eu, quando tô jogando de zagueiro, eu vou pro ataque, meter gol. Porque claro. Eu confio no meu goleiro, irmão. Claro. Isso aí, tá certo. Qual que é o objetivo do jogo? Fazer gol. Exato. E o goleiro, evitar o gol. Exato. Então, tem razão. Então, eu vou começar aí com um nome polêmico, experiente, que vai agregar aí, que é Péricles do gol. No. Brasileiro médio. Não. Meio gol tá fechado. E porque lugar de gordo é no gol. Vamos começar assim. É, o gordo sempre vai pro gol. Gordo joga no gol. É. E agora começou essa moda aí de uns anos pra cá. Goleiro magro, Anderson Negão. Isso aí não dá certo. Isso não existe. Você vai em qualquer campinho do Brasil, é goleiro gordo, irmão. Aqui do lado do estúdio tem um campo. Eu fui assistir ali na hora que eu cheguei, tem um gordo no gol. Exato. É isso que é. Dois gordos no gol. Então, não, não. Não, mas não era rebatida. Ah, um de cada lado. Isso. Assim, assim. E aí ele nem era do time. Os caras viram um gordo lá na arquibancada mais gordo que o goleiro, já trocaram, porque já viram que era vantagem. O goleiro foi embora chorando. Assim. Goleiro não, ex-goleiro. O ex-goleiro. E aí, Péricles. No gol. No gol. Primeiro, porque negro e negro já tem uma tendência a ser bom futeboleiro. Isso é verdade, isso é verdade. Não, isso daí não é. A melanina. Não é a melanina estereótipo, não, mas. Não é. Mas acaba sendo. Mas é, não é. A melanina. A melanina oxigena melhor o sangue, ele tem mais fôlego. Exato. É isso aí. Mas tem mais coisas que contribuem para Péricles. Está na nossa seleção e no gol, hein? Primeiro, ele tem a função mais fundamental numa seleção brasileira, que ele vai ser responsável pelos pagodes cantados no ônibus. Caralho, eu ia comentar verdade, isso. Hein? Perfeito. Profissional. Falta isso. Falta. Coisa que o Brasil campeão tem é pagode ônibus. Agora os caras têm motivo pra poder ganhar o jogo sempre. Exato, claro. Entendeu? Agora essa seleção aí fica cantando o quê? Fica cantando... Ópera! Aí, é isso que é o erro aí, ó. Exato. Fica cantando Andrea Bocelli. Exato. Agora, pô, Péricles já tem um repertório. É verdade. E toca muito bem cavaquinho. Exato. Já não, tem não, uma... não. Não é cavaquinho, era um violão. Pra ele parece um cavaquinho. Já tem um repertório, já canta bem. Então o cara vai ser responsável ali pelas canções de pagode. Pela motivação. Pela motivação. É quase aquele grito do rugby do time da Austrália, sabe? Ah, assim, ó. Haka. O Haka, isso. Sim, sim. Que os caras... Já intimida ali, né? Já intimida. É a mesma coisa da seleção. Imagina brasileira. A seleção entrando em campo, em vez do hino, tá lá. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai. Porra, meu, o pessoal aí treme. Todo jogador feliz, né? Porque pagode deixa todo mundo feliz. Claro. Né? Até o mais astuto roqueiro fica feliz ouvindo um pagode. Não admite. Não admite. Mas fica. Mas o coração tá batendo mais forte ali. Exato. E aí, cara, ele já vai todo mundo alegre ali, a torcida cantando junto. E o Péricles ali, no vocalzão. Claro. Vamos meter umas caixas de som externa no ônibus. Porra, bicho. Entendeu? Então não vai ter mais aquela bichice lá de jogadores que não cantam pagode nos... Brasil tem que ter pagode em ônibus, irmão. Antes de precisar ter ônibus, você precisa do pagode pra tocar no ônibus. Exato. Aquilo lá já funciona de aquecimento, porque todo mundo já começa a dançar, cantar, rebolar. Os caras já chegam prontos, irmão. Os caras já chegam felizes. Não tem aquele aquecimento em volta do campo, tá todo mundo parado em volta do campo. Tá somando. Então, mas... E os outros lá correndo pro lado pro outro. Ah, e ali a alegria das pernas é isso, cara. É Periclão no pagode. Pode até tomar uns 2, 3 gols ali, mas a motivação dele... Não vai deixar o país triste. Exato, Péricles no gol do 7-1, ninguém tava chorando. Não, primeiro que não seria 7-1, né? É, não. Exato. Porque já fecha o gol ali, cara. Pô. Não, naqueles 2-1. Vocês podem ter certeza que se a bola entrar é porque passou pelas dobras. É. Na hora que ele abaixou pra pegar, não conseguiu levantar de volta. Ah, Péricles. Goleiraço do Brasil, fazendo a base ali. Um time começa pelo gol e acho que Péricles é um bom nome. Posso convocar? Alguma ressalva? Anota, anota ele. Anota ele, mas nota de lápis. Vamos todo mundo anotar de lápis aqui? Então, vou anotar aqui, Péricles. Boa. Pra começar, então. Sim. E você, Wesley Zob, que nome? Se o jogador, o goleiro, é o primeiro responsável, quem tá no zero, zerinho ali do esquema, é o técnico. O técnico. Sim. O técnico... É importante ter um técnico que sabe o que falar. Sabe. Sabe da onde vem o que ele vai falar. Oh. Sim. E sabe... Conhecimento de vida. Conhecimento de vida e sabe o que afetar cada um e o que cada um precisa ouvir. É isso aí, tem que comemorar. Um coach. Um coach. Boa. Um coach. Então... Mário Sérgio Cortella. Nossa. É, ele vai saber o que falar para as pessoas. Ali, não. Ele é Péricles no gol, já cantou, já tá aí. O Péricles não precisa de instrução, ele sabe o que fazer. Péricles nem ouve instrução. Nem ouve. Ele sabe que... Ele é aquele amigo chato, seu que tá toda hora com violão. Aquele... E não presta atenção. Aquele que você tem vontade de dar choque na nádega. Sim. No Péricles não adianta que a gordura... Não, não, ele até gosta. Continua essa massagem pra mim. Ele acha que é lipoaspiração. Então, Mário Sérgio Cortella, como técnico, ele vai saber o que cada um precisa em cada momento do Exato. Jogo. E ele é muito bem vestido. Claro. Um cara bonito. Técnico tem que ser bem vestido. Escreveu livros. Sim. O cara sabe das estratégias. Ele sabe como que o outro time tá pensando, a história do outro Exato. Time. Exato, ele vai jogar contra a Espanha, já dá uma aula sobre história da Espanha pros jogadores. Sobre espanhola, uma aula de espanhola ali. Ele vai explicar da origem da espanhola. É, exato, e daí os jogadores já vão mais inteligentes pro campo, e daí já serve até de um supletivo pros nossos jogadores. Sabe até da entrevista depois. Exato, importante falar. É. Sabe, da coletiva. A coletiva com o Mário Sérgio Cortella virou uma palestra. Oh, exato. Já pensou? Ou não precisa ter pergunta, ele já vai responder tudo ali. É um show, cara. É 2 horas de coletiva com o Mário Sérgio. Os caras vão falar, por que você perdeu ele? Será que perdemos? Ou deixamos de ganhar? Exato. Porque... O Brasil perde mais no futebol ou perde mais na educação? Porque... E aí já vira crítica social. Pronto. 7-1 foi pouco. Pelo que a gente passa aqui nesse país. Exato. Eu fico imaginando o Sérgio Cortella indo reclamar com o juiz. A hora que ele termina de reclamar, o juiz tá no ombro dele chorando, pedindo desculpa. Aí, tá vendo? É aí que tá. Aí. Ganhou ali, ó. E na língua do juiz, porque Mário Sérgio... Sabe a origem, a etimologia das palavras. Que todas vieram do grego e latim. Se ele sabe grego e latim, ele já... Já sabe tudo. Já sabe improvisar em qualquer idioma. Exato. E aí, cara? Que juiz ladrão vende, ladrão que vende. E pequeno filha da puta vende. Pequeno de ser minúsculo e filha da puta. Um cara cuja mãe era meretriz... E hoje, desconta suas frustrações dentro do meu time. Num acidente de trabalho, da onde veio nascer agora um juiz. ele abala. Eu acho que o Mário Sérgio Cortella, ele funciona pros dois lados. Tanto pra abalar o time adversário, quanto pra motivar o Brasil. E... uma voz de comando pra pedir as músicas pro Péricles ali. Exato, pô. Porque precisa de uma voz grossa ali. O Cortella tem voz grossa. E voz grossa é imponente. Exato. Né? Ele, ô Pérex, por favor, agora, trem das 11. O trem que vem do... Explica a história da música. Exato. Esse é o hino de São Paulo. Jaçanã que vem do... E aí, porra, Mário Sérgio Cortella técnico, Péricles no gol... Vou anotar Mário Sérgio Cortella. Põe, de lápis. De lápis. Põe de lápis. Muito bem. E você, Evandriano, o que você traz aí de Então, nome? Eu vou no embalo de vocês aí, só que agora eu vou falar da zaga. Eu pensei num personagem brasileiro muito conhecido, que é o Marco. Aí não, vocês vão pensar, mas quem é o Marco? É o Marco, é aquele menino do Sul, que o primo dele, o irmão dele, ficava narrando. Toca ali pau nesse carrinho, Marcos. Sim! Você já imaginou esse moleque na defesa? Agora ele já tá com 16 anos. No carrinho, ele vai derrubar todo mundo. Ele não vai passar uma bola. Porra, exatamente! Então eu fiquei imaginando o estrago que esse moleque vai fazer no ataque. Sensacional! Cara, é isso, cara. Porque o zagueiro, ele tem que ter a confiança. O time tem que passar a confiança que ele pode dar carrinho a qualquer momento do jogo. Não, a torcida vai gritar. Taca ali pau nesse carrinho. Exato, cara. Porque às vezes O zagueiro é bunda mole. Ah, sim. O zagueiro é... Ele quer se poupar. Isentão. É. Ah, eu não dou carrinho por trás porque é desleal. Não, não, porra. É carrinho, irmão. Meta-lhe pau. Taca-lhe pau. Se carrinho fosse proibido no jogo, não tinha um botão só pra carrinho no FIFA. Isso é verdade. E não era no diminutivo. Olha, imagina só o Mário Sérgio Cortella falando. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco. Carrinho, que vem do grego, é... É um pequeno carro. E Marco vem de... Um Marco histórico aqui. Então, cara, eu acho que ele na zaga ali... Mas pra ali, o cara vai parecer uma foice rasteira, irmão. Cara, nada vai... passa. É tudo, passou cara. Dele? É bola aérea, um carrinho, bicho. Se passou dele, do Péricles não passa. É, exato. O cara tá balado com o carrinho, ele não vai conseguir chutar no Péricles. O cara é só carrinho, o cara vai tentar pedalar, é carrinho, tudo é carrinho. O homem carrinho, cara. E ele não tem medo, porque falaram taca-lhe pau e ele foi rápido mesmo. Sim, sim. Aí. Ah, tem um vídeo pra provar o treinamento dele. E qualquer coisa já podemos convocar o irmão aí também como assistente. Ah, assistente, personal assistante exato, dele ali. Exato, ali. Pra... Só fica gritando que isso. Às vezes ele não sabe a hora que tem que dar carrinho, daí o irmão dele vai falando. O irmão dele é o controle do FIFA. Né? Imagina só o atacante na lateral correndo, de repente ele ouve, lá vem o Marco. Mano, já tá aquela batedeira no louco, cara. Então melhor, perdão. O irmão dele não vamos convocar, mas vamos deixar narrando os jogos. Mas os jogos, onde que é o campo também rouba na galera. Lá vem o Marco. Taca-lhe pau, Marco. Puta, ele no lugar do Galvão Bueno. Imagina lá na concentração. É. Taca-lhe pau, Marco. Daí vai o que deve fazer. Concentração também, né? Concentração vai no Vajano. Ah, muito bem. Então já temos um zagueiro perspicaz. Um zagueiro específico. É um zagueiro do carrinho. Não tem medo de fazer pênalti. Zagueiro não pode ter medo de fazer pênalti. Não, o pênalti, o problema é do goleiro. Exato. O zagueiro tem que fazer a função dele. Exato, quer dar carrinho. Claro. Zagueiro raiz, que se não vai a bola, vai a perna, né? Exato. É carrinho no joelho, é carrinho na coluna, é carrinho. É no pau. Taca no pau. Exato, cara. É igual o medo que o jogador vai ter, que o atacante vai ter na hora que falar, lá vem o Marco. É igual quando você dá sinal pro ônibus vem vindo um ciclista. O ciclista fica desesperado, meu. Então, é o mesmo medo. Mas sabe por quê? Porque o atacante... Imagine Cristiano Ronaldo contra Marco. Pô, não. Já pensou, o cara falou, eu não vou entrar na dividida com o Marco. Você tá louco? Primeiro que esse cara vem lá dos confins do sul do Brasil. Bicho. A única chance que esse cara tem na vida é essa partida. Não, mas aí eu acho que até o pessoal que tá na reserva, nem que o Marco esteja lá do outro lado do campo. Só dele falar, lá vem o Marco. O cara já desespera, o Marco já chuta. Pegando impulso. Já vem louco. Já vem um alucinado de cocaína. E aqui, ó, babando. E você chutando a bola não livra do carrinho, não. Você vai tomar carrinhada. Ele olha em você, bicho. Ele não tá nem aí pra bola. Foda-se, você é atacante? Camisa 11 morre. Na hora que os reserva vê que tá saindo duas macas, uma com a perna do cara e a outra com o cara. Aí vai ter respeito. Aí quero ver. Muito bem, eu vou anotar. E o juiz dele não consegue expulsar porque o Cortella tá na orelha do juiz. O Cortella tá dando uma palestra. O juiz nem tá vendo a partida, toda a comissão de arbitragem ali. Ele não com o telão ali. E uma que não tem nada a ver com futebol também. Ah, não, né? Falando ética mesmo. Na adolescência. E ele como juiz quer ser ético. Exato. E apita jogos adolescentes no final de semana. Sim. Muito bem, então aí temos um belo zagueiro aí. E você, Anderson Negão? Anotei de lápis, quero dizer. De lápis, claro. Porque não sei também onde está Marco. Às vezes hoje tá até fazendo um técnico de informática aí. É possível. Não vai poder jogar na Copa. Não, mas anota de lápis, porque vai que a gente coloca ele como principal. Naquele dia ele foi expulso. Ah, é verdade. O juiz surdo que não ouviu o Cortella. Esse juiz surdo é um perigo. É. E aí, Anderson Negão? Dessa vez, eu não vim falar coisa esmo aqui, não. Estranho. Então. Eu fiz uma profunda análise dos times campeões. Cheguei no Tetra brasileiro. No Tetra? Comecei a analisar os jogadores. Eu vi lá, o que o Dunga tá fazendo como capitão e volante? Calma. O cara... Você vai falar de volante? Vou falar de volante. Tá. O cara não sabe dominar uma bola, não sabe chutar pro gol, dá uns toques pro lado ali. E eu comecei a olhar o que, que ele fazia. Aí eu percebi que a boca dele se movimentava muito. Então ele é o cara... Peraí, que... é o XX Dunga? Não, é o Dunga da Branca de Neve, porque o Dunga da Branca de Neve não falava nada. É, e ele era, a boca... e ele era passivo, o Dunga. Depende, a Branca de Neve XXX ele falava. Falava que nessa bunda não vai mais entrar mais nada? Falava. Na hora que falava. Chegou a Branca de Neve, né? E aí? Então, o Dunga é o cara responsável ali para dar as instruções. Então vamos reciclar. Já que o Galvão Bueno perdeu seu emprego como narrador, tem que ter Galvão Bueno na Copa do Mundo. Não existe Copa do Mundo. Então ele vai ser o volante desse time. Vai ser o volante. Vai ser o volante. Galvão Bueno pra ficar ali. Exato. Não vai precisar jogar muito. Não, ele só vai falar... Bate pro gol! Bate pro gol! Direita! Direita! Esquerda! Esquerda! Lá vem o Marco! A paixão me pegou, Péricles! A paixão me pegou! Imagina todo mundo perdido, a hora que ele mandar um, olha lá, olha lá, olha lá, tu não vai começar a olhar pro lado, não vai saber onde olhar, pô. Então, Galvão Bueno, volante clássico, de tirada de bola, ou você quer pôr ele de meio campista atacante, volante defensivo ou volante de ataque? Ou a voz dele é só num drone, ele nem precisa estar em campo. Mas o drone conta como jogador? Não, pode contar como uma entidade, sim, uma não, entidade ali. Porque acho que só pode 11 entidades. Ah, ali, tá, então pode ser, pode ser. O drone é um jogador, já que ele não vai chutar a bola, então ele fica só gritando ali. Eu acho que essa é uma boa ideia, que ele tem que percorrer o campo inteiro. Ele não precisa estar no campo. Ele só precisa das instruções. Ele precisa estar no controle remoto e no microfone ali. Então, como volante aí... participativo, Galvão Bueno, aí, então, como volante. Não como volante, então como manche, né? Como manche, que é o que um drone tem, né? Tudo bem. Então, Galvão Bueno de volante, vamos chamar assim. É, antigo volante. É, vou colocar em lápis. Põe a lápis. Galvão Bueno barra drone aqui. É uma dica só. Tudo bem. Então, pra fechar, vamos jogar com dois zagueiros? Vou falar de um outro zagueiro aqui, pode ser? Pode vamos ser, lá, pode ser. A gente joga com dois zagueiros e dois laterais aí. O 4-4-2 tradicional? Ué, tem que ser, né? Não, claro. Então demorou. Vai inventar laranja mecânica aqui não, bicho. Não, quadrado mágico. Toque me voe. 4-3-1... Do drone, 2. O drone tá no céu. É verdade. Ó, mas se bem que pela teoria que a gente tá aqui, que o Péricles vai tomar conta sozinho, a gente pode fazer um 10-1, né? Pode ser. Não importa onde ali. É justo. Tá bom, então vamos lá, vou escalar outro zagueiro, que é Pablo Vittar. Nossa. Oh. De zagueiro? De zagueiro. Mas ele não vai confundir na hora que gritarem taca-lhe pau? Se confundir, até bom. Não, e porque aí a instrução já serve pros dois, entendeu? Por que Pablo Vittar? Porte físico. Pablo Vittar tem porte tem de porte, zagueiro tem, aí. Sim, é cara grande, é alto. O cara é grande, é. O cara é careca, o que já ajuda aí na aerodinâmica. Mas ele vai estar careca ou vai estar de peruca? Não, vai ter que estar de careca. Ah, tá. Porque peruca pode descolar, pode sair. Depende do que você está usando. Mas maquiado. Tem que estar maquiado. Não, tá. Montado. Montado no look. É. Tá, mas então de salto alto. É, chuteira alta. Pode ali, ser. Né? É. Chuteira de bico alto. Não, chuteira de cravo alto, chama isso. Ah, tá. E aí, então, vai estar lá montado, sem peruca aí já. Até mandei um WhatsApp pra ele. Pra ele ver. Entendeu? Ele entendeu, tá. Falou que tudo bem, que a peruca não é fundamental. É um bom menino, né? Sim. E aí, já tem um porte físico, ele é forte, ele é alto, ele é grande. Então, gostoso. Bola aérea a Pablo. Não passa. Não passa. Não passa. Outro, pô, dos citados até agora, tirando o drone, é o que mais tem condições físicas, tá? Com a condição física em dia. É verdade, é verdade. Porque dança, canta, já faz ali um show junto com o Péricles, uma coreografia. Olha, não vou querer perder um jogo. Imagina a seleção, cara. Comemoração de gol, como vai ser. Vai ter trilha sonora. Já. Outra coisa, aí eu, infelizmente, tenho que pensar do lado do marketing, porque quero vender ingresso. Porque drones não vendem ingresso. Assim. Não, não, é verdade. Péricles não vende mais ingresso desde o Exalta Samba. É verdade. Então, é, não... Pablo Vittar vende ingresso. Pablo Vittar tá no auge. Pablo Vittar atrai patrocinadores, Coca-Cola. Ah, eu quero ter a camisa do Pablo. Exato. Se bem que meu tamanho é do Péricles. Já, mas... já vai ter a baby look do Pablo Vittar ali. Amarradinha do lado, os esquemas. E vai trazer um público que não vinha pro futebol. Um público lacrador da internet. Oh, que precisa na hora, sim, dos gritos da torcida. Exato, ali. Que não chegou ainda ao futebol, porque o futebol não representa. Agora vai representar. Agora vai representar, porque todo mundo vai querer ver Pablo Vittar lá jogando, rapaz. E Pablo Vittar não vai ter problema com marcação corpo a corpo. Não. Faz questão. Né? Vai até preferir. Imagina só o Cristiano Ronaldo vindo de encontro pra ele cantando: seu amor me pegou. É, mas ali em cima do Cristiano, ele é grudado. Você não sabe quem é quem. Se tiver algum atacante homofóbico do time adversário, já vai ficar ressabiado. Claro. Ah, que bichinha, credo. É, não, mas o que vai falar do Pablo? Esse daí vai falar do Cristiano, mas o do Pablo... Falou o quê? Nossa, que homenzão. Se tiver algum jogador do time adversário que não é homofóbico e sim um compactuante do homo... Um simpatizante ali, às vezes o pessoal já até namora. Olha aí. Fica distraído com a Pablo ali, sim. Corpão, pernona. Gostosa. Gostosa, tô de pau duro, sim. Não precisa mostrar. Eu queria provar. Não precisava, eu acreditava. Então eu acho que Pablo Vittar na zaga ali faz público novo, patrocinadores. Já pensou? Maquiagens Natura patrocinando a seleção? Ninguém espera isso. As mulheres querendo ver a Pablo, os homossexuais, as lesbas querendo ver a Pablo. Os homens querendo a Pablo, os homofóbicos assistindo só pra ver a Pablo se fuder. Ou fuder alguém. Exato. É que nem então, o Corinthians. Exato. Então é uma coisa que atrai quem ama e quem odeia, então vai lotar os estádios, rapaz. É isso e aí. Imagina na Rússia isso. E você pode, não, imagina o preço do ingresso, pode colocar qual quiser. Exato. Cara. Preço da camisa da Pablo, rapaz. Porra. Olha aí. Ou é camisa ou é um abadá? Um top. Um top abadá. E aí, o que é? Tem que consultar a legislação do futebol. Como assim? Será que pode namorar em campo? Eu não sei. Depende do que você tá falando, namorar. É. O que é namorar? Eu acho que até beijo na virilha pode. O que não pode é cafuné. É. Esses dias foi uma polêmica no futebol aí, não sei se foi jogo do Vasco, Botafogo, o zagueiro foi dar uma dedada no atacante. É, eu só lembro. Você lembra disso aí? Lembro disso. Cara, com o Pablo Vittar isso não vai acontecer. Não vai ter essa repercussão. Foi expulso, cara. Ela vai lá e se deu dedão, tudo bem. É. Porque já tá dentro. Até agradece. Da... Quanto mais, melhor. E ela vai retribuir o favor. É, aí... é na paulada. Então eu acho que é uma liberdade que vai precisar pro futebol aí. Adorei. Liberdade de futebol. Essa é a mensagem. E se pensar, Douglas, nós estamos transformando a partida numa final de Super Bowl. Porque a gente tem um monte de astro, tem show. É isso. Pô, nós estamos fazendo isso, um evento. Rapaz. Vai estar melhor do que o próprio Super Bowl. Com certeza. Tá melhor. Porque eles não têm Pablo Vittar. Não, a gente tem. Tem Péricles. Então tá aí, é contribuindo pra cultura e pra liberdade do futebol. Adorei. Eu me entreguei e decretei que eu... Beto Jamaica! Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa você tá fazendo um... Você sugeriu essas inclusões aí, ele falou do Super Bowl. Pensei até numa estratégia de ataque. Enquanto vai o atacante, o ponta pode ir na frente ali, desviando os outros zagueiros. Não tem por que ele desviar, mas tudo bem. Não, ele pode. Não, mas ele pode ir derrubando os outros. Ah, ali. Sim. Mas quem? Um cara especialista nisso. Neil Horan. Quem é Neil Horan? O escocês que... segurou o Vanderlei Cordeiro de Lima no atletismo. Chama ele, aquele padre irlandês. Aquele padre irlandês lá que segurou o cara. Então ele vai e segura o zagueiro do outro time. E o atacante passa. É. Mas você vai, então ele vai ter que jogar o quê? Um volante de ataque, um volante de subida aí. Um volante ou um ponta? Ah, mas ele vai sair da ponta pra ir lá segurar o cara? Ele tá lá na frente. Vamos ver, ele é um ponta direito ou esquerda? Ah, eu acho que é a esquerda, porque ele vai contra... Tá, e como ele vai pegar na direita? E aí? Ele vai ter que percorrer o campo inteiro, bom, é melhor ele ficar ali fica no meio, ele vai aonde tá certo. E ele só joga de kilt. Ele só joga de kilt. Se ele correr muito, aí já fica indecente. Aí já fica indecente. Tem razão. Então, eu acho que ele de um volante de ataque aí pra gente... Ele segura e ele quer o crédito pra ele. E ao segurar, tudo bem. O Vanderlei Cordeiro de Lima lá se fudeu e, não, e ficou por aí. É. Entendeu? Se não fosse ele, ninguém conheceria o Vanderlei. Exato. Então, o que acontece? Eu acho que coloca ele ali e pra ele, como o volante que sobe, nem toca a bola pra ele. Acho não. Ele faz tem que ser falta sem bola. Pra ele não se embananar. Bola ele não vai saber. É mais ali pra ele ir limpando os marcadores ali. Ele vai limpando os marcadores. Exato. Pensando no Super Bowl. Com certeza. Não no Super Bowl, vamos chamar de Super Bola. Assim. Super Bola. Bola, isso. Não, mas aí, desculpa, a gente vai ter que seguir as regras aí. Vamos ter que naturalizar e ter que ver se ele aceita. Ah, ainda é se naturalizar. É. Talvez ele não aceite, porque ele é xenofóbico. Ah, ainda mais que o Vanderlei é brasileiro. Ele não gosta de brasileiro. Mas ele agarrou o Vanderlei. É. Ele teria nojo se ele fosse xenofóbico. Mas se vocês pensarem que ele usa saia, é a hora que ele vê o Pablo Vittar, ele pode aceitar. É. E o Pablo vai incentivar que ele entre. Exato. Que esse mulherão. Apesar dele ser padre. Ué, padre você acha que não vê os mulherão que não, entra na igreja. Não, vê, mas você tem que falar que ele é menor de idade. Então. Fala que o Pablo é menor de idade. Mas olhando parece, então nem precisa falar. Então, como que ele chama mesmo? Neil Horan. Neil Horan, aí... O padre. Fala o padre do Vanderlei. O padre pegador. O padre pegador. O padre limpa trilho. O bom é que o Mário Sérgio Cortella até vai conseguir falar com ele ali. É, fala em latim, né? Falar em latim, exato. O Mário Sérgio Cortella estudou em escola de padre. Então estudaram junto, às vezes. É, às vezes ele até sabe o que motivar aquele. Exato. Às vezes. Ele, com certeza, claro que sabe. Exato. Vamos chamar de Neil Rolão. Neil pra Rolão. Ficar mais abrasileirado. Parece bom, vai. Pode ser. Mas põe de lápis. Pô, vou pôr de lápis aqui. De lápis. Tem que conseguir o contato dele. Vou pedir pro Vanderlei Cordeiro de Lima. Deve ter, né? Ele bloqueou ele. Exato. Não, quem bloqueou foi o Neil Rolão. Mas, não querendo ser preconceituoso aqui, mas vou aceitar somente 3 pessoas pra se naturalizar. Senão vira palhaçada. Ah, não, claro, claro. Então, beleza. Senão vira a seleção da Inglaterra isso aqui. É verdade. Tá bom, vamos lá. Beleza? É justo. E aí, Vandriano, quem mais você pensou aí? Ó, eu tava analisando aí pelo tudo que vocês colocaram e eu vou agora no ataque. Eu vou sair um pouco da defesa. O ataque é bom. Só que eu vou usar o personagem principal, que é o centroavante. Sim. Eu acho que não tem melhor cara que o professor Raimundo. Porque com a cabeça claro, daquele tamanho, ele consegue fazer gol do meio de campo. Na cabeçada. Para pensar na cabeçada. Não tem, não tem jogo de corpo contra ele. Não só tem. Uma orelhada aqui, ele já tira três zagueiros. Para dividir com o zagueiro, ele vai na cabeçada. Exato, ele vai de peixinho exato. No zagueiro. Isso. Todo mundo que assiste escolinha do professor Raimundo sabe que lá em Maranguape, era o melhor. O cara metia 27-1. Sozinho. Sozinho. Então, cara, realmente tem um histórico dentro do Brasil. E quem melhor pra representar o brasileiro do que o professor? Quem? Raimundo Donato! Melhor pra representar o brasileiro do que o professor? Professor, uma classe sofrida? Claro. Todo mundo compara o salário do professor com o salário do Neymar? Tá aí agora um professor lá, Neymar assistindo a Copa da casa dele e Raimundo Donato! De centroavante! De centroavante, com a camisa 10 escrito Neymar! Porque ele é um escada, né? Exato. Um escada. É, tá certo. Bigode bem aparado, o bigode já impõe respeito no futebol. Tá aí, Rivelino pra mostrar isso. Exato, né? Cara. Então acho que Raimundo Donato é uma boa escolha, um cara culto. Sabe de todas as matérias. Exato, como... e um cara que sabe interagir com várias pessoas heterogêneas, que era a escolinha do professor Raimundo. Exato. Ele vai se dar bem nesse time mesmo. Um centroavante, ele um cara alto e ali, não precisa se movimentar muito. Acostumado com o seu peru, ele vai falar normal com o Pablo. Exato. Que pra quem não sabe, é vô do... O seu peru é vô do Pablo. Exato, crescendo junto. Tá tendo uma inspiração pro Pablo. E outro, se ele não perdia os nervos ali com aquele monte de retardado falando com ele, cara. O cara vai aguentar a pressão social de uma Copa do Mundo. Tá tranquilo. O cara educa as pessoas, você acha que não vai conseguir ali meter gol? Não sei nem se vai ser ele ou o drone, o capitão. Agora eu tô em dúvida. Ainda bem que tá de lápis. Exato, exato. Então, Raimundo Donato, Anderson Negão aí, centroavante do time. Excelente. Eu pensei na dupla de ataque dele. Ah, uma dupla de ataque. Uma dupla de ataque ali. Muito bom. 4-4-2. Quando os atacantes fazem gol, quem que eles agradecem? A Deus, primeiramente. A Deus. Exatamente. Ué, mas... Adeus! Deus! Deus é brasileiro, né? É. Como Deus é brasileiro, bota Deus pra jogar. Já agradece ali na hora. Deus no ataque! Mas pera aí. Abraça ele já. Mas pera aí. Sou obrigado a intervir. Deus tem um ego muito grande. Sim, isso é verdade. Ele não vai querer... Ele inventou o ego. Ele não vai querer ser centroavante no lugar de Raimundo Donato. Você acha que ele vai aceitar servir Raimundo Donato? Eu não conheço, entende? Eu quero que você explique isso pro nosso ouvinte. Não, mas fica tranquilo, que centroavante tá fora de moda. Tá fora de moda. Neymar é o principal jogador da seleção e não é um centroavante. Não é. Agora, centroavante é quem? Sei lá, Ricardo Oliveira. Nunca ouvi falar. Falar de maquinista de trem. Aqui, vendedor de sofá aqui. Eu já falei que maquinista de trem não tem lugar nessa seleção aqui. Droga. Então você quer dar a camisa 10 pra Deus. É pra Deus. Deus no comando. Deus é 10. Deus é 10. Fez gol, já abraça ele. Já agradece pra ele. Valeu, Deus. Esse é pra você. Não vai apontar pra cima, vai apontar pra ele. Só que tem um problema aí, porque Deus contribui muito pra gol contra também. Se outro time é mais católico ali, ou mais cristão... O nosso time já tem o padre, justamente, então... Tem um meio aí. Já pende aí também. Então, eu não sei, eu vou adotar o nome de Deus de lá. Mas então temos que proibir a entrada de Neymar no estádio. Porque ele com aquela faixinha 100% Jesus, Deus vai ver e falar, esse não é meu filho. Eu sei quem é meu filho, esse não é. Ou esse ele é um com mentiro... ego muito grande vai falar, por que não 100% Deus? Exato. E aí? Desde quando o filho é mais importante que o pai? Pronto. Imagina que bonito Deus com aquela faixinha na cabeça escrito 100% eu. E ele jogando com um roupão amarelo. Uma túnica amarela. Alguns ali vão falar vestidão. Mas de vestido esse time já não tem problema nenhum. Não tem problema. Ou às vezes ele até põe um topzinho ali, inspirado na Pablo também. É filho dele também. É. É filho não, é filha. Entendeu? Então eu acho que... Sei lá, então Deus ali, parceria no ataque. Eu acho que vai ser aquele jogador ali, problema, não vai aceitar ordens de um drone, por exemplo. De entidade basta ele. Entendeu? Mas sei lá, vamos pôr aí, porque queira ou não, ele tem coisas que agregam o time aí. Times asiáticos vão ficar perturbados de ter um deus ali. Os times politeístas. É. Porque só deus. É. Cadê Alá? Exato. Vai ter vários. Alá, ó. Alá, ó. Galvão, olha lá! Vai jogar contra o time do Japão, vai falar: tá Deus no ataque, tem Buda no gol. Então, vamos deixar ele ali, mas. Põe a lápis. Vou por põe a lápis, mas escreve em maiúsculo. Tá. Né? Tenha respeito. É Jeová, né? Jeová. Põe Jeová. Bem, já que vocês falaram aí de vários nomes, dupla de ataque tá feita. Tomara. Eu tenho um nome aí, o mais polêmico aqui que eu trago. Mais que Deus. Oh, mais que Deus. Caralho. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas pra quê? Mas que posição? Não. Como a gente já tá cheio de meio campo, vou pôr ele aí pra uma das laterais. Põe não, vou pôr na lateral esquerda. Vou pôr na lateral esquerda. É, na direita ele não joga. E a lateral direita tacando pau nele. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Sim! Questionamentos políticos. Não, não tem nada a ver. É futebol. É um espetáculo. E queira ou não, Lula vende. Não, é. Lula vende. Lula, vende. Lula gente... é uma ideia, não é um partido mais. Os cara amam ou os caras odeiam. Então vai lotar estádio. Também. É gente querendo ver ele quebrar a perna, gente querendo ver ele se fuder. Mas fora isso, fora que ele vai vender ingresso pra caramba. Sim. Lula, pra ser aquele jogador problemático. Aquele que finge, olha, uma falta. Melhor, aquele que leva travesti pra concentração. roubar uma bola. Exato. Aquele que leva pinga. Aquele que leva porra. Todo mundo roubou um bolão ali, ó. É do Brasil já. É. Sem contar, Ganso, que a possibilidade dele botar a mão na bola é menor do que qualquer um. É verdade. O cara tem envolvimento com o MST, ou seja, ele sabe como dominar os campos. Vocês olham. O cara tem a estratégia dos campos. O cara vai chegar bêbado pro treino. Precisa desse jogador problemático. Ele entende? É um Romário, então. Exato, aquele jogador que ele vai lá, de repente vai fazer churrasco com a Cut ali no meio da concentração. Terminou o jogo, ele vai dar aquelas entrevistas na beira do campo lá, ele vai falar tudo errado. Ele usa um dialeto simprão pra cativar. Os caras vão se identificar ali, o pessoal já tem uma identificação. Então eu acho que vem de ingresso. Lula ali, pela esquerda. Não, Lula ali não. Lula lá. Vai Lula ser lá. Uma estrela. Lula lá. Cresce a esperança. Lula lá. O Brasil criança. Na alegria de se abraçar. Sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você. Meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Às vezes, vamos precisar pensar no reserva porque ele pode ficar meio preso. Mas... isso é verdade. Ele mesmo preso, ele joga. Exato. Ele sabe. Faz parte do jogo. Exato. A única preocupação aí é que ele vai ficar meio intimidado com o juiz, né? Mas tirando isso daí. Faz parte. Acontece. Então eu acho que Luiz Inácio, um nome pra gerar polêmica. Porque agora tá, todo mundo gosta, entendeu? É. Agora é um nome aí pra desestabilizar. Causar transtorno. Já teve Renatos Gaúchos? Romários, como você citou. Sim. Vampetas. Vampeta que deu cambalhota no Planalto Central e coisas que o Lula também fez. Aí, ó. Então, eu acho. Tem razão. E é um menino aí que tem tudo pra despontar, Wesley Zó. Ah, é verdade. Tem um dedo pro jogo aí. E você, Wesley Zó, pensou mais em quem aí? Acho que a gente tem mais o que agora? Agora que o Adriano comentou do juiz, temos que ter um juiz brasileiro na Copa. Você vai escalar um juiz. Boa. Mas você tem que mandar um juiz. Ah, na Copa é verdade. Tem que ir um brasileiro. Que é, eu pensei em Serjão Berranteiro, que ficou famoso aí por matar onça. Então acho que Nada melhor. Ele que é um cara que sabe apitar, sabe tocar instrumentos vocais. Exato. E não vai apitar. Ele vai no berrante. Pra marcar falta. Eu duro que é 2 minutos ele de berrante. Ele não põe a boca no berrante pra tocar menos de 2 minutos. O cara fez o pênalti, ele... Depois de 2 minutos, segue o jogo. Vai, né? E todo mundo espera. Né? Não, tem que esperar, porque é até bonito. Alguns aplaudem, até porque... Você é jogo berranteiro, bicho. Berrante na boca dele vira uma seda pros ouvidos. Tinha uma curiosidade, ele chama Edson, né? Nome artístico colocou dele. Colocou esse nome por causa de Sérgio Reis, né? É fã, né? Fã do Sérgio Reis, hein? Não, o Sérgio Reis é fã dele. Ah! Né? Em homenagem ao fã, ele... Bonito. É, muito bem. Então, humilde, né? Sérgio Berranteiro. É, como juiz brasileiro. Exato. E ele com aquelas tatuagem que ele fez na cadeia, cara. Vai ficar bonito. Fica bom, né? Não, vai ficar diferente. É. Tatuagem na cara, escrito pica na cara. Aí fizeram quando ele tava dormindo, até injusto comentar isso. Aqui. Mas desenharam a pulseira. Escreveram pica. Muito bem, Sérgio Berranteiro. É o nome, né? É o nome. É o nome. Mas eu não sei se eu posso já emendar aqui com... Não. Escolheu mandar o juiz e fudeu, irmão. Não, tudo bem, tudo bem. Você tinha mais outro lateral pra escalar e mais um meio campo. Foi escolher o juiz. Então, mas o que eu ia falar era de meio campo mesmo. Tá, agora é a vez de Vandriano aí. Não, tudo bem, claro. Então vamos lá. Eu tava pensando aqui, já que nós estamos montando, além do time, um enredo todo ao redor. Um espetáculo. Um espetáculo, claro. E a gente já tá sabendo quem que é o narrador. Só que a gente precisa de um comentarista. Ah, claro. E me veio na cabeça a melhor pessoa pra comentar, que é David Brasil. Vocês já imaginaram num jogo de 3 gols? Os comentários já acabou o coisa. Imagina o go. Ali, né? É. No primeiro comentário dele, ele já praticamente acabou o primeiro tempo. Até ele terminar, entendeu? E isso mantém o espectador. Sim, com certeza. Claro. Porque é um jogo de 3-0, o espectador nem quer ver mais. É. Fala a verdade. Não, acabou. Não quer. Você quer ver a profundidade do jogo. Exato. Você quer ver as filosofias. Exato, tudo. Agora com um gago comentando. Gagos são engraçados, cara. Então você quer ver o gago se fuder ali, você vai assistir, cara. E ele não é um gago que irrita, porque tem gago que irrita. E às vezes a gente pode até fazer aí um acordo com a Rede Globo delas ler os tweets do pessoal. E eles vão mandando trava-línguas pro David Braga. Ele fica como leitura de Twitter. Né? Exato. Entendi. E aí, então, eu acho que já gera uma interação com o espectador. Imagina a expectativa do cara de esperar o final da frase. Já é o tempo tentando que vai ajudar, segurar. O narrador segurar tentando o ajudar. E conforme você tenta ajudar um gago, nunca a sua ajuda é certa. É, não, porque ele quer retomar, né? É, daí ele vai falar, não. Porque até pior. Ele vai falar Brasília, ele fala Brasília, desse Brasília. Não, bra, começa de novo. Então é como se você desse um rec e repete. Não vale a pena ajudar a gaga. Deixa ele terminar, vai fazer suas coisas, depois você volta. Ele vai terminar. Então acho que David Brasil comentando. Ah, tem o melhor. amor falou que não vai mais voltar. Deixa pra lá. Se você ficou em último lugar, deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar, deixa pra lá. Se você não passou nesse vestibular, deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda. Não tem viola pra lhe acompanhar. Tem uns vídeos. Tem vídeos. Que tem eu vídeo. Vejo no Xvideos. Mas você começou a ver procurando exato. Pessoas pra escalar. Exato. Um link, leva outro. Você foi na sessão brasileiros e pronto. Brasileirinha. O que, que eu tava procurando? Massoterapeuta. Nossa senhora, eu vou morrer aqui hoje. E eu vi que tem os caras lá que faz uma massagem no pau, faz massagem. Tá no episódio aí? Não, porque... Quer que desliga a gravação se eu só comente esse vídeo? Mostra esse vídeo pra nós aqui, né? É isso, cara. O cara fazer massagem no pau dos jogadores. Não tem o nome? Digita lá massagem no pau. Não. Adilson massagista de Chamale. Né? Deve ser ele. Você vai chamar um cara pra fazer massagem no pau dos outros? É isso? É isso, cara. Alguém precisa de um estímulo. Cara, ninguém quer guerra quando tem massagem no pau. Exato. Os dinossauros foram extintos por causa disso. Não tinha ninguém pra fazer massagem no pau. Nem eles mesmos. Por causa das mãos curtas dele, é verdade. Mas tá, então... Vamos um massoterapeuta. Tem que procurar lá, ver os créditos do vídeo, né? Mostra o vídeo pra nós. É, tá. Vamos assistir todo mundo junto. Vou botar aqui, massagista de pau, vou anotar o link lá. HTTP 2. Então, apesar de você ter Deus no ataque... Fale Deus no comando. Não, no comando é o drone. É verdade. Por mais que você tenha um Deus no ataque, eu me preocupo com o ego dele, de ele querer servir os outros, então ele não vai ser o camisa 10 clássico, por mais que ele quer a camisa 10. Então, eu trouxe alguém aí pra ser o mago do time. Boa, boa. Aquele que vai driblar. El mago. Chris Angel. Não. Vai vir como Cristiano Anjo. Cristiano dos Anjos. Cristiano dos Anjos. Ele vai se naturalizar. Vou ter que ver se ele vai querer se naturalizar. Não, mas então dá até pra ser o substituto de Deus. Mas é posições diferentes. Ah, tá. Que ele vai jogar como meio campo ofensivo ali. Ótimo. Distribuindo. Sendo um novo Ronaldinho Gaúcho, olhando pro lado, a bola indo pro outro, às vezes sumindo a bola, porque ele é permitido de fazer isso. Boa. Porque o dele é ilusão. Exato. Ah. Não é magia, tá vendo a diferença? Magiquinhas é com Deus. Exato. Mágica não pode. Mágica não pode. Agora, ilusão é até parte. É o drible. É o drible, exatamente. Ou não, é o dibre. É. Então, o Chris Angel ali, cara, como mago, distribuindo. Às vezes a bola some, a bola desaparece. Às vezes cadê a bola? Cadê a bola? Caiu. Onde está Chris? Tá vezes, voando, tá voando. Vezes, exato, aí que tá. É. E aí, de repente... De repente o cara flutua. Pô, isso é foda. Isso com bola alta é sensacional. Você pode cruzar qualquer altura que ele vai levitar. E... Não, ele não dá cabeçada, ele bicuda do alto. Né? É, e enquanto Deus vai ficar falando, não, tenho livre-arbítrio, eu posso flutuar se eu quiser, não sei o que tem. Ele já tá lá. O Chris Angel tá lá, cara. O Chris Angel é... E ele auto-narrando aquilo que ele faz também. E isso também, ele é imune a carrinho, né? Exato. É. Ele pode voar, afinal de contas, ele vai ser Cristiano dos Anjos, né? Claro. Exato. Chris Angel no meio campo aí pra distribuir, pra... Não, pra iludir. E às vezes ali pode até fazer um show de intervalo ali, o pessoal cantando, dançando e ele fazendo ilusões. Nossa, bicho, eu não quero perder esse jogo, cara. Isso é sensacional. Exato. Em 99, sabemos que Edilson Capetinha... Quando jogava pro Corinthians, batendo embaixadinha, abalou Paulo Nunes. É verdade. Abalou. Então sabemos que embaixadinha abala os jogadores adversários. É verdade. Sim. Então, isso aí é clássico. Colocaremos, isso aí é regra do futebol. Colocaremos quem, então, pra fazer embaixadinhas ali? Milene Domingues. A campeã de embaixadinhas, a ex do Ronaldo Fenômeno. Mas aí já sou contra. Não, não pode ser. Não, já sou contra, mas adaptarei sua ideia. Por quê? Preste atenção. Milene Rodrigues, isso era em 99. Já passou 20 anos. Não, mas... Agora que ela tá no auge ali. 20 anos. Isso daí, 20 anos foi o Edu Capetino, não tô contratando ele. Não, mas quando o Ronaldo pegava a Milene, cara? Era aquela época também. Mas ela era menor de idade. Então agora ela está 20 anos ali, vai estar com 36 anos. Não, 36 anos já é o fim da carreira de um jogador. Não pra mulher. Não, principalmente pro cara que jogou 20 anos, às vezes, acabou. É diferente você escalar um Lula, que o cara nunca jogou bola, começou aos 70. Tá com o furor de um menino. Ah, sim. Agora tem esse lado também. Você escalar um drone. O drone tá ali com as peças novinhas. O drone tá com a pilha nova. Exato. É. Agora você escalar uma Milene, que já joga faz 20 anos. Não, mas ela não já joga. Já passou por um casamento conturbado. Talvez dois. É possível. Talvez três. É possível. E teve filhos com o Ronaldo. É verdade. E a pressão? Ah, Ronaldo ganhou uma Copa. Aí o país me olhando, comparando, machismo. Não. Comparando? Copa, né? Porque é de Copa. Exato. Comparando. Então, a sua ideia de embaixadinhas é legal. Mas não a Milene Domingos. Não a Milene Domingos, uma pessoa muito mais talentosa que você não pensou. Não, não pensei mesmo. Felipe a Foca. Puta que pariu! Aquela do circo aqui da cidade. Sim, claro. Que vai bater a bolinha no nariz ali, o Wesley Zop. Porra. Só você toca pra ela lá. Não, porra, distrai todo mundo. Cacavucando, né? Aí todo mundo. E ataca psicologicamente o adversário. Exato, exato. Felipe a Foca. Todo mundo acha fofinho. Se tiver aqueles adversários assim, mais coração frio, você chega e dá uma chicotada na Felipe. Todo mundo já fala: ah, judiando dos animais, barbaridade. E aí? E daí nisso já roubou a bola. É. Temos o Lula ali pra roubar a bola. É bom, você tem razão, Felipe, não então, tem como competir. Felipe a Foca, rapaz. Felipe, que é o nome artístico, o nome dela, na verdade, é Mafalda. Né? Então, Mafalda é o nome dela? Mafalda. Ah. Não, mas é, ela usa Felipe, né? Sim, então acho que Felipe é Foca, que às vezes não só faz embaixadinha, equilibra também. Sim, sim. Que até pode fazer parceria com o Chris Angel. É, exato. O Chris Angel some com a Flip. E a, não, faz ela tá flutuar. Ali. Faz a Flip flutuar. Puta que pariu, cara. Eu não quero perder esse jogo, cara. Puta merda. Cara, pode morrer minha mãe no dia. Eu vou estar vendo o jogo. Cara. Então eu já nem vou escalar sua mãe aqui. Já que não, tem não, essa não. Possibilidade. E olha boca. Que ela bate um balão. Já falei pra você não falar que a mãe dele dá peteleco nas suas bolas aqui, porque isso te excita. Que isso ultrapassa. Passa a linha de ética desse podcast. É, por favor. É até ali. Até aí. Desculpa. Falar que você come gostoso, tudo bem. Não, pera, gente. Não, pera aí. Não, pera aí. Falar gente. Que você mete fundo na bundinha. Não, não, não. Eu gente, até não. Admito. Na não. Sala de estar? Não, não. Coisa que eu quando peço o Zop não tá lá, você come ela de quatro na cama dele? Tá certo. Às vezes com ele lá, quando ele sai pra arrumar os computadores. Na verdade, vou ter que agora tacar fogo no meu quarto. Mas... Que você se lambuza no líquido vaginal dela, aceitável. Não, acho que não, não, vamos evitar, vai. Vamos evitar isso aí. Que ela pede mais e te liga toda noite pedindo pra você ir fundo nela. Não, não, Ganso, acho que vamos. Até aí tudo não, bem. Tá, Ganso, vamos deixar quieto. Não precisa... Agora, peteleco nas bolas é muito invasivo. É desrespeitoso. É desrespeitoso com o ouvinte que tem duas bolas. E tem uma, tem que tomar, meu. Porque não vai sentir. Então, Flip aí, vou anotar em lápis. Anota lápis. É, porque não sabemos pensado... como que tá os shows dela no circo da cidade. Eu tinha pensado de um reserva só, já funciona. Um reserva? Um reserva. Substituir Deus ali quando Deus tá nos maus dias. Substitui quem quiser ali. Quem quiser. É, que é Rodrigo Hilbert. Ele consegue substituir quem quiser porque ele é lindo. Ele vai distrair com a beleza e ele sabe fazer as coisas. Substitui até o Cortella, ninguém percebe. Você acha? Substitui o drone, se coloca ele de asa delta, pendurado, todo mundo vai achar que é um drone. Substitui o preparador de vestiário, aquele que arruma os uniformes. Quem quiser, quem precisar, ele vai substituir. Até uma massoterapeuta de pau. Ó, eu até concordar com vocês, que eu tô até de pau dura aqui, só de pensar. Viu? Imagina ele como massoterapeuta de pau. Não, já gozei. Muito bem. Último aí, Vandriano, que você escalaria aí. Então, eu tô tentando lembrar o nome, mas sabe aquele, já que a gente pode naturalizar mais dois... Não, mais um. Mais um. Naturalizamos dois. Então a gente podia usar, acho que aquele Pitorius, porque afinal de contas, a seleção brasileira tem que ter um cara pra pedalar. É verdade. É isso aí. Tem que ter um cara pra pedalar, e acho que é melhor que esse cara... Mas... ergométrica mesmo. Que seja. E ele pedala bem, essa sim, questão. Esse cara aí, esse cara mata bem, né? Ele mata uma bola. Sim, e pedala muito bem, pedala, né? Pedala muito então, bem. O cara é completo. É, o cara belo é lateral esquerdo. E praticamente. Tem belas pernas também, que o jogo do futebol é belas pernas. Sim, sim, sim, com certeza. Pra atrair a mulherada. Então, finalizando aí com... O Pistolos aí. Não, Pistolos. Pistolos você viu no X-Video. É que Pistolos é naturalizado brasileiro, entendeu? É, sim, sim. Terminando com Pistolos, então. É, pra encerrar aí, porque não é todo dia que Michel Temer me liga e fala: você vai escalar a seleção. Não é todo dia. Não é todo dia. Não é todo dia. Então me considero eu honrado e vou dar a última chance pra vocês. Porque, pô, vocês podem escalar qualquer um, o Brasil. Exato. Mas é vocês vão ter a chance de escalar um podcaster cada pra seleção. Oh, um podcaster? Um podcast, na amizade, sem função muito ali, só porque você quer. Tá. Não pode ser daqui, né? Porque senão fica muito abarbelado. É, claro. E outra que você quer, pessoas que saibam jogar. Talvez eu queira me escalar. E aí, então... É tipo a função do Kaká em 2002, nenhuma, entendeu? Só, ah, só na amizade, o cara falou, fui, tive a oportunidade. Porque foi, todo mundo... Tava no Penta. Pra ter experiência. Todo mundo experiência. Sonha em jogar uma Copa, então você vai ter a chance aí de retribuir esse favor. É isso aí. Wesley Zop, pra quem que você escalaria da podosfera aí? Na podosfera eu escalo Rafael Pelissari. Também pela beleza, igual o Kaká, comparando ao Kaká. Ele não vai precisar fazer nada. Olha, ele precisa ficar parado ali, no meio ali. Vai gostar de visitar os supermercados da Rússia. Sim, ele sim. Ele adora supermercados. Mas vai de domingo, né? Exato. É. É muito bem. E você, Anderson, legal? Quem você escolhe? Na quem ele escolhe? Ué, quem ele escolhe? Sei lá. Que dúvida, nossa. Quem tá na sua cabeça? Quem é? Você vai falar, aquela do sul. Team Blue, entendi. Quem você já comeu, né? O Team Blue, tá. Só pessoas que já comiam. Por isso que eu coloquei o Pelissari. Precisa nem falar porque o Team Blue, pra... Ele parar de encher o saco não, aqui tem no que, Brasil. Tem que ter um chato, né? No time. Tem que... Ah, não, mas não vai escalar ele, não. Ah, ok. Eu não quero nego chato na seleção. Eu vou escalar o Brando Mota. Brando Mota! Cima da cadeirinha ali. Não vai cansar nunca. Não cansa nunca. Entra em dividida. Chega com a roda. Na cadeira, não tira o pé, porque às vezes nem sente dor na perna, se o cara pode até bater na perna dele. Cavando chuteira. De repente vai pra prorrogação. Exato. Os adversários começam a sentir. E ele não, ele ali. Ele tá de boa ali. Mas não precisa nem se movimentar muito também. Já nada. Se mantém pra prorrogação. Sim, sim. Gostei. Muito bem, muito bem. E você, quem você escala aí da podosfera? Então, eu tava pensando aqui, eu vou arrumar um substituto pro técnico. Eu vou colocar o Renan do Na Trilha. Ah, que cara melhor pra escalar do que ele? Não tem, entendeu? Puta que pariu! Não tem, o cara escala bem mesmo. O cara Renan, escala, ele sabe escalar. O cara escala muito bem, é tem verdade. Muito o que dizer, não. Ele é bom, ele é sensacional. Verdade. Muito bem, então eu acho que eu vou escalar, pra finalizar, Diogo Bob aí do... Galera do Raul, porque sempre precisa aquele cara pra manter os panos quentes ali. Ah, sim, mais, alguma briga, né? Mais isentão ali, sim, assim, sim. Que não gosta de ver briga. O bostão, você quer dizer. Exato. Aquele bunda molão, tem que assim. Tem um bunda mole. Né? Pra impedir as brigas aí, que tem nos bastidores ali. Sim, sim. Às vezes Lula com drone. Lula com Deus. Pablo Vittar com Deus? Exato. É o maior problema. Exato. Chris Angel com o Rodrigo Hilbert. Que... Chris Angel disputando quem vai mais alto com o drone. É. Não, aí seria Rafael Pelissari com o Rodrigo Hilbert. Quem é mais bonito? Exato. Não, mas daí o Rodrigo Hilbert sabe substituir. Exato. É. Muito bem. Então eu acho que nomes vão ficar de fora, claro. Mas Rodrigo põe lá. Faro. Põe Rodrigo lá. Faro fica de fora. Rodrigo Faro Rodrigo ficou de fora. Mas todos vão, né? Marcos Pasquim. É. Zambouro. O Ziraldo vai ficar de fora aí, mas fica aí, então já vou imprimir essa lista em lápis mesmo. Imprime em lápis. Exato. E já vou despachar pra Michel Temer aí. Mas ele é que tem que autorizar? Ah, o Brasil é louco, Wesley. Oh, nem vou te falar como funciona isso. Não, não, nem me explica que eu não vou entender. Exato. Não perca seu tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um França não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha. É o cu chupando manga. Não sabe o que é pelo, o que é piado. Chegamos ao fim desse episódio delícia, esse episódio gostoso, esse episódio selecionava, um episódio onde falamos de futebol, de clássicos e montamos um espetáculo que todo brasileiro quer assistir. Vão ser 200 milhões em ação. Vai ser isso. É, vai mudar um pouco, mas tá bom. Muito bem, Vandriano, aí o momento do seu tchau aí pra galera. Ó, eu queria agradecer a galera do Chorume aí, pô, tá sendo muito bacana tá interagindo aqui com todo mundo. Pena que tem um parceiro meu aí chamado Rafael Godoy, que ele não pôde estar aqui. Mas fica tranquilo, que eu vou levar pelo menos o sêmen pra você experimentar. Pode ter certeza. Um presente proteico, pelo menos. Então, lugar. Prepara uma rolha pro Vandriano aí, então. Que vai ser pra viagem. Então. Não pode vazar. Não, mas Rafael Godoy deu mancada de novinho, hein? Mas o cara é casado de jovem, o cara tem medo de perder a esposa. Ah, então é por isso. Ah, exato. É, o que a gente acha que é esposa, né? Porque a gente não sabe, nunca se sabe, entendeu? O cara tem medo de perder o companheiro ali, a pessoa que tá junto. Fala isso, esposa, isso. Fala esposa. Pessoa que tá junto. Essa pessoa que tá junto, ficou bem definido. Ah, vou sair de manhã pra gravar, a pessoa já acha que vai entrar numa orgia sexual. Mas, puto, mas esse Rafael Godoy, ele é... Porra! Se não vem pra gravar, vamos sair pra tomar uma, pelo menos, né? Muito bem, Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrado! E nossas redes sociais? facebook.com/lixodolixo, o Instagram, @lixodolixo, e o Twitter, @néctardolixo. Muito bem, parabéns, viu? Muito obrigadinho. Muito obrigadinho, então obrigado. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. WhatsApp, DDD 19994955485. O e-mail é o autocríticas@chorume.com.br, no qual os e-mails são lidos num episódio separado. Temos os grupos também no Facebook e no Telegram, Ouvintes Lameroxos. E farou! Muito bem, espero que você tenha gostado até aqui, que você seja selecionado essa semana para alguma coisa que você queira muito, para uma seleção brasileira de algo. E saiba que se você não está em nenhuma seleção, está na seleção do nosso coração. Ai, exato, então tem muita gente no nosso coração. Exato, é uma seleção fácil de integrar. Até o próximo episódio, tchau!